Bom dia, ouvinte. Está começando mais um Notícias Quebrando, a sua eurovirada de notícias do The Library is Open. Eu sou Cairo. Eu sou Telo. Eu sou Rodrigo. E hoje a gente tem um começo de notícias boas, né? Graças aos bons deuses. Que é o seguinte, agora em comemoração aos 50 anos da revolta de Stonewall, começou uma campanha chamada A Bandeira para pintar o Copan com as luzes na cor da bandeira LGBT. Né, que surgiu uma campanha de financiamento coletivo chamada Bandeira, que quer arrecadar esses fundos para conseguir colocar luzes na fachada do lado da rua Ipiranga, aqui no centro de São Paulo, do edifício Copan, que é um dos maiores edifícios habitacionais do Brasil, e iluminar ela com as cores da nossa bandeira. A intervenção seria realizada entre os dias 19 e 26 de junho, que é a semana que vai ser realizada a 23ª parada LGBT daqui de São Paulo. A ideia do projeto é permanecer acesas as luzes em intervalos diferentes durante 69 horas, que é referência ao ano em que aconteceu a revolta de Stonewall, 69. As luzes vão ser acesas no dia 19, né? Vai começar, como eu falei, às 5h50 da tarde. E ficariam acesas no momento da parada, né, que vai ser no dia 23. E no dia 29 de junho, às 11h59, vão ser apagadas permanentemente. Então não é uma coisa que vai ficar lá. Segundo os organizadores, abre aspas, a bandeira visa levantar nossos olhares à imensidão que é a diversidade humana. Através das cores da bandeira que marca a luta por direitos LGBTQIA+, queremos trazer o foco para a luta diária que é resistir ao preconceito e ficar de pé e cabeça erguida nas ruas, da maneira que somos e sentimos ser. Iluminando a bandeira em meio ao caos urbano do centro de São Paulo, queremos manifestar nossa resistência e profundo respeito pela diversidade de nossa gente e nossa cidade, que merecem cuidado. Muito legal, muito bom, muito feliz, porém, temos uma questão. A campanha tem mais 12 dias restantes e ela, por enquanto, no momento dessa gravação aqui que a gente está fazendo no domingo, dia 19, só arrecadou 3% do valor necessário. A meta que eles estão pedindo é uma campanha de tudo ou nada, ou seja, se por acaso não aconteça, o dinheiro vai ser devolvido integralmente para as pessoas que colaborarem, mas a meta é de um pouquinho menos de 160 mil reais para colocar todas as luzes, para fazer toda a parte de instalação. E, por enquanto, eles conseguiram um pouco menos de 6 mil reais. Então, ainda tá bem defasada a campanha. A gente vai deixar no link para vocês aqui o Catarse da campanha para vocês poderem ajudar. A partir de 15 reais você pode ajudar, né? Já tem recompensas, então você pode ir lá e ajudar a gente a fazer esse evento super legal. Que já aconteceu uma vez, o mesmo coletivo já fez em Goiânia. Então, a gente quer que aconteça aqui em São Paulo também. Então vamos ajudar quem puder. Outra notícia legal daqui do Brasil, que em comemoração ao Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, né, que é meio que um rebrand, assim, originalmente é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia, que foi agora no dia 17, essa última sexta-feira, a Universidade de Brasília, a UNB, realizou o UNB's Drag Race. Eu achei maravilhoso esse nome. Que foi uma competição para escolher a drag queen oficial da UNB. O evento foi feito tanto para comemorar o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, que surgiu inicialmente porque a homossexualidade foi retirada da lista de doenças da OMS no dia 17 de maio de 1990. Então foi para comemorar essa data e também para dar um salzinho ali na ferida de certos presidentes da República por aí, porque no dia 15 aconteceu a manifestação dos 15 milhões, né, que foi a manifestação que várias pessoas foram às ruas no Brasil todo para impedir os cortes na educação. Então, a universidade juntou esses dois eventos para criar essa competição do UNB's Drag Race. De acordo com a própria UNB, eles disseram que em 17 de maio é celebrado o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia em referência à simbólica luta pelos direitos LGBT, como referência ao dia em que a Organização Mundial de Saúde deixou de considerar a homossexualidade uma doença. Para celebrar essa data, será realizada na UNB uma competição de drag queens inspirada em RuPaul's Drag Race. O evento ocorreu em função da agenda internacional em referência ao dia, sendo realizado no horário de intervalo das aulas, com a apresentação da arte drag que não é reconhecida justamente em decorrência da LGBTfobia, mas que precisa ser visibilizada e ser compreendida e respeitada. entrevistas, o que eles disseram é que foi um acordo entre várias áreas ali da UNB, então a diretoria de decanato de assuntos comunitários, a própria assessoria de imprensa da UNB, o Centro Acadêmico de Filosofia e os técnicos do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos da instituição. Então não foi uma coisa do tipo, ah, é só aquela galerinha de humanas que foi fazer isso. E também, de acordo com a universidade, as atividades que eles estão fazendo como essa, eles querem tornar a universidade um ambiente plural e acolhedor, que preconiza a Constituição e normas internas e institucionais. Então, ou seja, parabéns pro pessoal da UNB que fez essa competição e esperamos, né, que essa competição seja refeita em vários outros colégios e quem sabe algum dia a gente tenha, tipo, um nacional de drag race nas universidades. Seria incrível. Concurso nacional de drag queens, já pensou, gente? Que bafo. Chama Academia de Drags, tá louca? É, eu queria só fazer uma parte aqui, o Telo lembrou aí sobre o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia. É, como ele falou, então, a homossexualidade saiu aí da... deixou de ser SID, né? Deixou de ser uma doença no catálogo da OMS em 1990. E a transexualidade deixou de ser considerada transtorno de identidade de gênero só no ano passado, 2018. Só que continua na lista da OMS como incongruência de gênero. Fora isso, basicamente ninguém entende e não vai atrás de informação sobre pessoas intersexo, sobre pessoas não binárias, etc. Então, ainda há um caminho muito longo e é por isso que é importante que dias como esse existam. E continuando aqui as nossas notícias boas, agora a gente vai viajar lá para outro lado do mundo, para Taiwan. Taiwan se tornou, nessa sexta-feira, dia 17, o primeiro país asiático com uma legislação que permite que pessoas do mesmo sexo se casem. A maioria dos deputados da ilha de Taiwan votou a favor da lei que permite que cidadãos homossexuais formem uniões permanentes e exclusivas. Aí você pensa, ah, mas aí é só a união estável. Não. Porque o que que acontece? Há 2 anos atrás, em 2017, a Suprema Corte tinha julgado ser anticonstitucional retirar os direitos de pessoas do mesmo sexo de se casarem. E aí eles disseram que o governo tinha 2 anos de prazo para que modificasse a lei. Então eles tinham 2 anos para permitir que as pessoas do mesmo sexo se casassem. E aí foi chegando perto da data, agora em 2019... E o que acontece é, foram feitos plebiscitos por outros candidatos que eram contra, e apesar dos plebiscitos terem tido uma participação de pessoas grande que dizia que não queria o casamento, como a Suprema Corte já tinha afirmado que isso tinha que acontecer, foram feitas 3 novas propostas, e a proposta mais agressiva ganhou. Olha só, é uma novidade, a gente não está muito acostumado a isso, e era a única proposta que falava expressamente a palavra casamento. Então não é apenas união estável, não é apenas vão reconhecer e não vão prender ou nada disso, é casamento. Então isso dá direito aos casais homoafetivos lá em Taiwan se casarem a partir dessa sexta-feira já. Uma coisa que fica ainda para ser decidido é que algumas leis ainda não estão iguais para as pessoas LGBT e para as pessoas heterossexuais. Por exemplo, a questão da adoção. Apesar dessa nova lei proposta ter sido bem ampla, ela ainda não permite os casais LGBT adotarem crianças só quando o filho ser biologicamente de uma das duas pessoas presentes na relação. Então, por exemplo, sei lá, o seu pai é gay e ele casou com outro homem de Taiwan e tal, né? E aí os dois juntos podem te adotar porque você já é filho biológico de um deles. Mas isso é uma questão que eles ainda vão continuar conversando. E vale lembrar que, né, Taiwan, nos últimos 10 anos, continua sendo uma das sociedades mais progressistas da Ásia, principalmente com relação aos direitos homossexuais, e organiza a maior parada gay da Ásia. A parada LGBT, mas, né, a gente sabe questões de nomenclatura. E vale lembrar também que Taiwan, apesar de já ter se separado da China há mais de 50 anos, continua aí na luta para ser reconhecida pela própria China, né? Não sei se os ouvintes acompanham, mas a China não reconhece a existência de Taiwan. Ela diz que Taiwan é China e Taiwan diz que a China não tem nada a ver com isso. Então, força pra galera aí de Taiwan e parabéns pela conquista. Indo pra nossa pequena editoria de eventos, hoje nós recebemos uma dica da nossa querida Fulvio Balsalobre, lá na biblioteca, de um evento de 4 dias que vai acontecer aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, chamado especial closibilidade. Eu amei este neologismo. A proposta é a seguinte: são 4 dias de eventos focados nas intersecções entre a negritude, a juventude, a mídia e a comunidade LGBT. Todos os encontros vão acontecer entre o dia 22 e 24 deste mês de maio, às 19 horas. Vão ser abordados diversos temas, entre eles a imagem da pessoa LGBT na mídia digital, afetividade e solidão no meio LGBT, mercado de trabalho, LGBTfobia e racismo, muito importante discutir esse tema, inclusive. E no último dia, no dia 24, às 8h30 da noite, vamos ter uma edição especial da festa Amém, que é, no momento, uma das maiores festas aí de coletivo LGBT e negro aqui em São Paulo, em que teremos apresentações aí da Luana Hansen, da Mona Brutal, duas grandes rappers aí da cena, o grupo de Vogue House of Zion, o dançarino Biel Lima e outros coletivos que vão fazer intervenções performáticas nessa festa aí de encerramento desse evento. Nas mesas de debate nós teremos a presença aí de grandes nomes da militância, incluindo a galera do Quebrada Queer, o Murilo Araújo, lá do canal do YouTube Muro Pequeno, e a Natália Neri, que será a mediadora de todas as mesas durante o evento. Então, a gente vai deixar o link aqui para vocês verem a programação completa e não perderem, porque vai valer muito, muito, muito a pena. Principalmente pelo fato do SESC estar recebendo esse tipo de evento aqui em São Paulo. Então, especial closibilidade no SESC Pompeia. Sim, e outro evento aqui que a gente veio para divulgar e enaltecer é que semana passada eu falei sobre o Festival Transforma lá em Santa Catarina, que é um festival de cinema, e agora a gente vai falar sobre o Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e Gênero de Goiás, o DIGO, que vai começar a partir do dia 23 de maio, né, então agora essa semana, e vai até o dia 29 de maio, lá no Cinema Lumière do Banana Shopping em Goiás. A entrada é franca, e para vocês verem a programação direitinho, vocês podem entrar no digofestival.com.br. O que a organização já falou pra gente, foi divulgado agora, é que o festival vai ter cerca de 36 curtas selecionados e 11 filmes longa-metragem que vão fazer a sua estreia no festival. Então vão começar a rodar por aí. A abertura do festival vai acontecer na quinta-feira, dia 23, a partir das 6 horas da tarde, lá no lounge do Cinema Lumière no Barra Shopping. E às 6h30 vai acontecer um show da Lorna Washington, que é ícone do transformismo. Eu amo esse título, ícone do transformismo. Eu achei maravilhoso. E em seguida vai acontecer a estreia do docudrama sobre a vida da Rogéria, chamado Rogéria, Senhor Astolfo, Barroso e Pinto, que é o filme onde a Rogéria vai dar a voz ao Astolfo, né? E o enredo fala sobre a história dos dois, que foi dirigido pelo Pedro Gui. E ele e a equipe vão estar lá para poder discutir sobre o filme. Então, se vocês estiverem em Goiás nessa semana e finalzinho de semana, vocês podem ir lá no Cinema Lumière do Banana Shopping para participar do DIGO. Fica atento nessa, ouvinte de Goiás. É bom ressaltar que esse filme aí, esse docudrama autobiográfico, é o último trabalho de Rogéria no cinema antes do seu falecimento. Agora para o Manicômio Brasil S.A. Calma, respira. Vamos lá. Como já falamos hoje e continuaremos falando ainda, na última sexta-feira 17, marcou aí mais uma edição, vamos dizer assim, do Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. E como manda a tradição, vamos dizer assim, o Grupo Gay da Bahia divulgou um relatório preliminar que vai compor aí no final do ano o relatório completo sobre os números da violência LGBTfóbica no Brasil, o período que compõe janeiro até o dia 15 de maio de 2019. Segundo os números recolhidos e divulgados pelo GGB, a nossa média de homicídios e suicídios de pessoas LGBT no Brasil neste período representa uma média de uma morte a cada 23 horas de uma pessoa LGBT no Brasil. Lembrando que os homicídios e suicídios contabilizados correspondem a consequências diretas ou indiretas da LGBTfobia na vida dessas vítimas que as levaram à morte. É muita gente. Os números absolutos correspondem aí a 126 homicídios e 15 suicídios. Lembrando que estamos falando do período de janeiro a 15 de maio, ou seja, um pouquinho mais aí do que 4 meses completos, né? 4 meses e meio. E dentro deste número, o estado com o maior número de registros, infelizmente, é o estado de São Paulo, com 22 registros. Seguido pela Bahia com 14 e Pará com 11. No entanto, esses dados mostram que houve uma queda do número total de mortes de 8% com relação ao mesmo período do ano passado, ao mesmo tempo que aumentou proporcionalmente em 14% o número de homicídios, que no ano passado, neste mesmo período, foi de 111 e neste ano, repito, foi de 126. Lembrando que, como já dissemos aqui em outras ocasiões, o levantamento do GGB é um levantamento misto em que eles recolhem dados de mídia, depoimentos de pessoas e números oficiais para tentar compor uma métrica um pouco mais próxima da realidade. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês que queiram ler o relatório preliminar completo. Continuando agora a novela Bolsonaro versus o turismo LGBT no Brasil. Não, essa novela não acabou. Ela teve mais um capítulo que aconteceu no dia 15 da semana passada, na quarta-feira, quando Jair Bolsonaro assinou o decreto que estabelece o Plano Nacional de Turismo efetivo de 2018 a 2022. Mas, Cairo, como assim de 2018 a 2022? Pois bem, o texto foi elaborado ainda no último ano do governo do ex-presidente golpista Michel Temer. Só que o próprio Temer acabou não assinando o decreto que estabeleceria a aplicação e implantação desse plano nacional e acabou ficando para a administração Bolsonaro. Mas por que estou falando disso? Porque a administração Bolsonaro mudou o texto original, ainda do governo Temer. No texto original, o documento tinha um trecho que eu cito, abre aspas, sensibilizar o setor para a inclusão das pessoas idosas e do público LGBT no turismo, fecha aspas. Este trecho aparecia, obviamente, na descrição dos objetivos do Plano Nacional de Turismo. Agora, depois das modificações do governo Bolsonaro, do documento que de fato foi assinado pelo presidente, a frase ficou da seguinte forma, abre aspas, sensibilizar o setor de turismo para a inclusão de pessoas idosas, ponto final, fecha aspas. Além dessa pequena mudança nessa frase, no trecho do plano em que descreve ponto a ponto os objetivos, no sentido de estabelecer intenções, planos de ações, etc., todo o parágrafo que descrevia o porquê que o turismo de pessoas LGBT deveria ser incentivado e como isso poderia ser feito, foi inteiramente suprimido do texto que foi assinado pelo presidente Bolsonaro. Quem tem ouvido Notícias Quebrando nas últimas semanas sabe que a Câmara Nacional de Turismo LGBT publicou uma carta de repúdio às declarações originais de Bolsonaro de que o Brasil não pode ser um país do turismo gay, dando números de quanto o turismo LGBT movimenta em dinheiro no país. Então, vamos dizer assim, não precisamos dizer que é um grandíssimo tiro no pé a assinatura desse documento no texto que foi modificado pelo governo Bolsonaro. O segundo tiro no pé, né? Porque também teve no mesmo dia, dia 15, a manifestação dos 15 milhões nas ruas contra justamente os cortes do governo para a educação. Bolsonaro, além de ter sido visto como derrotado na mídia mundial que cobriu as manifestações do 15 de maio, não contente, deu um terceiro tiro no pé. Não sei se ele tem um terceiro pé, mas vamos dizer que ele tenha. Foi um tiro no pé do 01 ou do 02. Ou do 02. Pois é. Quando deu a declaração de que as pessoas que estavam indo às ruas no 15 de maio eram imbecis e idiotas úteis, sendo utilizados como massa de manobra. Ao mesmo tempo em que, entre a quarta-feira, dia 15, e a sexta-feira, dia 17, Bolsonaro protagonizou mais um episódio de disse, não disse, desdisse de novo, que já se tornou um grande clássico desse governo, né, amores? Envolvendo tanto os cortes orçamentários com relação à educação, quanto uma assinatura num documento que foi publicado pelo Diário Oficial da União, E que Bolsonaro, logo depois da publicação, fez questão de dizer que não havia assinado documento nenhum. Assim como disse que não fizemos cortes na educação. É um contingenciamento de gastos. As pessoas estão exagerando. Para na sexta-feira, novamente tripudiando em cima das pessoas que protestaram no dia 15, disse: agora sim é que vão chorar pelos cortes que fizemos. É um grande na volta a gente compra, né? Depois fala que não disse nada e depois tripudia em cima daquilo que disse que não disse. Tá complexo. Inclusive, está difícil acompanhar, né? Tá difícil acompanhar quando, como, se disse, se não disse, enfim. Mas vamos deixar registrado que Bolsonaro atingiu um novo nível de surrealismo quando negou um fato que foi publicado, repito, no Diário Oficial da União. Para terminarmos numa boa nota, vamos dizer assim, esse Manicômio Brasil, na semana passada, a revista Time, que em 2019 continua sendo a publicação semanal de maior circulação no planeta, ela é dos Estados Unidos, obviamente, divulgou a sua lista de Next Generation Leaders para esse ano, ou seja, os líderes da nova geração, que seriam jovens que estão transformando o mundo em diversas posições de liderança em diversos âmbitos da sociedade. E nesta lista apareceu pela primeira vez um brasileiro. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ele, o deputado federal David Miranda. Olha só. Ele que assumiu aí a vaga deixada pelo Jean Willis lá na Câmara dos Deputados em Brasília, foi muito, muito, muito elogiado nessa lista da Time pelo seu trabalho histórico desde das suas bases, né, como militante aí com relação à favela do Jacarezinho e ao Complexo da Maré, quando ainda adolescente, passando por toda a sua história de militância transversal entre questões de classe, raça, sexualidade e gênero nos seus trabalhos aí desde que entrou no PSOL, quanto a sua história, o seu envolvimento no grande caso de Edward Snowden e a exposição das farsas da espionagem dos Estados Unidos, que aí virou um escândalo mundial, ao lado do seu marido Glenn Greenwald, até este momento em que ele chega a ser um deputado federal aqui no Brasil, inclusive um deputado federal de exposição e atenção mediática a nível mundial. Então, parabéns para o David Miranda, muito merecido. Esperamos que ele não seja o último, né, a ser reconhecido dessa maneira pela revista Time. E é isso, gente. Hoje o Boletim Greg Ray está cheio de rapidinhas bem rápidas. Rapidinhas rápidas, gosto. Primeiro eu queria lembrar que algumas semanas atrás a gente comentou sobre o lançamento, né, sobre a estreia do documentário Moving Parts, da Trixie Mattel, no Tribeca Film Festival. Porém, teve uma outra coisa muito legal que aconteceu também no Tribeca Film Festival, no começo de maio, que foi a world premiere de Wig, o novo documentário da HBO sobre o Wigstock, que foi aquele festival que acontecia em Nova York, pilotado aí pela Lady Bunny, entre 1984 e 2001. Então, já existe um documentário sobre esse festival, que foi lançado em 1995 e que se chama Wigstock The Movie. E agora sai aí essa nova versão para os jovens, que vai ser exibida pela HBO. Quem está envolvido aí com a produção dessa nova visita aí a Wigstock é o casal Neil Patrick Harris e David Burtka, além de mais um monte de gente aí. E a Tabu, que é uma das queens aí lendárias de Nova York, da patota da Lady Bunny, e que contribuiu muito aí para que esse festival acontecesse lá nos anos 80, ela disse que as queens que participaram da geração Wigstock, que participaram de Wigstock, elas inventaram a roda do drag. Antes disso, havia só o classic drag. Você era a Shirley Bassey ou você era a Diana Ross. Você não era a Tabu. Você não era a Flotilla de Barge. Você não era a Linda Simpson. Você não era a Lady Bunny. Então nós fomos a primeira geração de superstars de nome próprio, né? E juntando aí alta costura, stand-up comedy, um pouco do glamour de Hollywood. E aí surgiu o padrão do que o drag é hoje, né? Numa tradução bem livre aí do que a Tabu falou. O filme é dirigido pelo Chris Markerbell, que é responsável aí por aquela bomba chamada Gaga 5'2". E no elenco nós temos, claro, Lady Bunny, nós temos a Charlene Incarnate, a Flotilla DeBart, Kevin Aviance, a Linda Simpson, a Tabu e também o Neil Patrick Harris e duas queens de Drag Race, Willam e Naomi Smalls. Então vamos aguardar aí para quando teremos a oportunidade de assistir Wig, o novo documentário da HBO sobre o festival Wigstock, que inclusive voltou no ano passado, houve uma edição do Wigstock em 2018, também aí comandado pela Lady Bunny e com participação de um monte de gente legal que a gente gosta. E muito provavelmente cenas de Wigstock 2018 estarão nesse documentário. Então vamos aguardar. Bom, nessa última semana, né, aliás, mais ou menos duas semanas atrás, a gente estava lamentando a eliminação de Nina West da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. Quem também se lamentou bastante foi a nossa querida Pablo Vittar, que fez uma live em seu Instagram falando sobre diversas coisas. E uma das coisas que ela comenta é justamente que ela estava muito triste pela eliminação e que ela gosta muito da Nina e que a Nina pode contar com ela para tudo. Se precisar de ajuda aí para panfletar, Pablo tá lá para ajudar. A Nina viu, ficou muito feliz e sensibilizada e fez um post no seu Instagram em português, dizendo muito obrigado por este amor inacreditável e apoio. Espero que um dia conheça, acho que ela quis dizer um dia te conheça. Você é brilhante, notável, incrível, obrigado pelo amor. Duas queens sempre se reconhecem, né, amores? Verdade. Outra pessoa também que aparentemente se manifestou aí com tristeza pela eliminação de Nina West foi Rihanna, que supostamente teria enviado aí uma mensagem pra Nina West, que a gente não sabe qual é o conteúdo. Nós só sabemos disso porque Nina West postou em seu Twitter. Estou perdida. Não, tô brincando. A Nina West postou em seu Twitter, terminando minha noite com uma mensagem da Rihanna e marcou a arroba. Estou morta. Morta, morta. Eu te amo, Riri. Rihanna continuando aí na sua escala de sempre matar um homem. Exatamente. E então, realmente, foi uma semana muito boa aí de apoio pra Nina West, né, amores? A Queen deve estar muito feliz. Bom, uma fofoca que a gente tem aí de bastidores é que rolou aí o BAFTA, né, uma premiação de TV, e quem estava no red carpet do BAFTA em Londres foi o pessoal do Queer Eye, né, que foram indicados aí a uma categoria da premiação. O Bobby Burke, que é o Bobby, é o designer, né? Isso, é um dos poucos úteis. É o loirinho sem graça. Isso. Tá. O Bobby foi entrevistado, né, aquelas entrevistas default de tapete vermelho, e ele disse que ele tinha sido convidado, né, para participar da gravação da finale de RuPaul's Drag Race, só que ele não pôde ir, né, porque ele tinha que estar lá no red carpet do BAFTA, na premiação do BAFTA, na verdade. E aí, o pessoal da Metro.co.uk perguntou a ele se eles já tinham recebido algum tipo de convite para participar de RuPaul's Drag Race. E ele disse sim. E quando pressionado pelo repórter, pelo entrevistador, ele só adicionou: nós estamos considerando isso. Então, supostamente, as filmagens aí de Season 12 devem começar aí pelo meio do ano. Junho, julho, mais ou menos, de acordo com o calendário padrão. Então, talvez, teremos alguém de Queer Eye lá no painel de jurados. Seria maravilhoso se fosse o Jonathan Van Ness e o Carson Kressley do lado dele. Imagina. Seria maravilhoso. Não sendo o Ten ou o Anthony, pra mim tá ótimo. De boa. É, exatamente. Pode ser qualquer um dos outros três. Falando em prêmios, gente, olha só que legal. RuPaul's Drag Race foi indicado pra dois novos troféus. Olha só que bacana. Olha que bacana. O primeiro é o Critics' Choice Real TV Awards, que é um prêmio que, abre aspas, reconhece a excelência em atrações de não ficção, não roteirizadas e na TV a cabo e plataformas de streaming e etc. A Netflix está aí no topo, né, das indicações em termos de plataforma e de companhia de streaming, etc., com 33 indicações. E RuPaul's Drag Race foi indicado a 5 prêmios, incluindo melhor competição, melhor reality de competição e melhor apresentador. E logo em seguida vem, adivinhem, Queer Eye, com 4 indicações. Entre outros programas aí com mais indicações, no caso 3, está o programa da Marie Kondo. Olha só. Olha só. Quem diria que um dia ela ia ganhar, não ela, né, mas que ela ia estar no meio de uma premiação de TV, enquanto ela arrumava um armário. Outro prêmio ao qual RuPaul's Drag Race está indicado é o MTV Movie and TV Awards de 2019, que vai acontecer no dia 17 de junho. Esse outro que eu falei, o Critics' Choice Real TV Awards, acontece no dia 9 de junho. Então é uma semana seguida do outro. E no MTV Movie and TV Awards, RuPaul está indicado a melhor apresentador. E na categoria Momento Mais Memorável, está Asia O'Hara e suas borboletas no final da 10ª temporada. E com essa eu encerro o Greg Race de hoje. Será que se a RuPaul ganhar esses prêmios, ela vai mandar alguém embora? Porque é uma tradição, né? Ela ganha um prêmio, a pessoa da produção, e manda embora. Ela tem que mandar ela mesma, né? Porque ela tá indicada a melhor apresentadora. Pode então mandar o câmera que filmou a Asia com as borboletas. A Delta ganhou um prêmio e foi mandada embora? Por que não, né? Pois é. Hoje, Notícias Quebrando teve informações do Arch Daily, da Gazeta do Povo, da Rádio France Internacional, do Observatório G, da Variety, do Instagram de Nina West, do Metro UK, da revista Capricho e do Hollywood Reporter. Agradecemos também as dicas do Fúvio e da Inês para a nossa pauta de hoje. Beijos. Beijo, tchau. Beijo. Vocês têm indicações, gente? Eu tenho. Eu tenho uma indicação muito legal que a gente viu ontem. Olha só, fresquinha, hein? Fresquinha, hein, gente? Que é o seguinte, eu e Rodrigo estamos mergulhando aí na cultura espanhola, né? Na cultura hispanablante, mas principalmente espanhola. Indicação que até Cairo Braga vai gostar, hein? Exato, essa indicação é pra Cairo Braga, hein? Especialzinha. Que é o seguinte, é um filme que a gente assistiu na Netflix ontem, que se chama Ocho Apellidos Catalanes, né? 8 sobrenomes catalões, como é o plural? Catalães. Que conta uma história meio humor, assim, como eu falei com o Rodrigo, é tipo O Casamento do Meu Melhor Amigo, mais engraçado e na Espanha, e Gender Swap. Que é basicamente uma comédia sobre uma moça basca que namorava um moço andaluz e que agora vai se casar com um moço catalão. E o filme usa isso pra fazer várias piadinhas. Assim, obviamente a gente não pegou 100%, a gente ainda tá mergulhando na cultura e nas diferenças do espanhol da Espanha, das várias Espanhas. Mas é muito divertido ver no filme, tipo, que eles têm piadas sobre regiões da Espanha, igual a gente tem no Brasil. Então existe um estereótipo do catalão. Que é o hipster. Que é o hipster, diferentão, cidadão do mundo. Tem um estereótipo do andaluz, que é o preguiçoso, que não gosta de trabalhar e etc. Tem um estereótipo dos bascos, que é tipo chucro, jacu. Da roça, jacu e tal. Tem um estereótipo sobre Madrid, que é maravilhoso, que é tipo, eles acham que eles são donos de tudo e tal. Então, assim, é muito divertido, é uma análise, eu acho, leve de problemas que são muito reais, né, que são vividos pelas pessoas de lá, mas eu acho que tem um filtro meio que do tipo, olha só, ao mesmo tempo que faz sentido, olha como a gente às vezes é besta de ficar brigando por coisas assim, sabe? Então o filme é bem divertido, é uma comedinha super rápida, assim, menos de 2 horas o filme. Tem na Netflix, vocês podem assistir ele em espanhol, obviamente, né? Por favor, não vão assistir dublado, porque tem várias piadinhas que saem disso. E é bem divertido, assim, assistam, acho que Cairo Braga vai gostar muito. Esse filme já está na minha lista do Netflix. Olha só, você está corretíssima. Pode passar ele na frente. Pode passar então, na frente, você vai rir bastante. Então, oito apedidos catalanes. Uma dica, existe um, eu não sei se é antes ou depois, mas existe o oito sobrenomes vascos, oito apelidos vascos também. Ah, que legal. Que estava no Netflix, e aí quando eu fui assistir, tinha saído. Nossa, será que eles são, tipo, prequel e sequel ou alguma coisa? Talvez. Assim? São. Ai, que ótimo. São, mas vou procurar. Eu já li sobre, só que eu não lembro qual vem primeiro. Ah, entendi. Ah, eu acho que talvez o Vasco venha... Deve ser primeiro. Deve ser depois. Será? Porque esse eu senti que é bem... Assim, de qualquer forma, esse ser no segundo ou primeiro, você consegue assistir tranquilamente sem ter assistido. Não é tipo Vingadores. Dá pra ir lá e só assistir e se divertir. E eu amei, assim, coisas que eu amei muito no filme. Primeiro foi as piadas com relação a Madrid e relação à coroa espanhola. E segundo é do tipo, a zoação de certa forma consciente sobre a situação da Catalunha e os referendos, milhões de separação da Catalunha e tudo mais. Então é bem, bem, bem divertido mesmo. Recomendo todos assistirem. Eu tenho uma indicação, gente, que é óbvia, tá? Porque quem me segue nas redes sabe que eu falei disso a semana inteira. Quem me conhece sabe. Que eu falei disso a semana inteira, incessantemente. Eurovision. A minha indicação é, assistam tudo que vocês quiserem e puderem sobre o Eurovision deste ano, dos anos anteriores e tal. Mas, pra ficar um pouco menos, vamos dizer assim, solta a indicação, eu vou deixar o link na descrição desse episódio da playlist que fiz com as minhas 10 favoritas desse ano, tá bom? Pra vocês quiserem assistir, vai ser uma playlist do YouTube, porque, né, no Eurovision a performance conta. E aí vocês podem aí entrar, vir pro clube dos Eurofãs, ou não, ou mandar tudo a merda também. Mas recomendo, em especial, que vocês assistam a performance de Madonna no Eurovision desse ano, que foi bafo. Madonna continua sendo a Madonna política. Essa nunca morreu. Pois é. Prestem muita atenção ao assistir a performance. Bom, eu tô fraco de indicação de novo, gente, então vou indicar algo que eu acho que todo mundo já conhece, já segue, que é o Instagram Arts by Chaney, que é do artista e ilustrador Chain Gallard, que ele faz ilustrações das drag queens de RuPaul's Drag Race e também de outras coisas relacionadas ao cenário LGBT e drag, mas o foco é Drag Race, naquele estilo comic book dos anos 60, né? Aquela coisa mais pop art e tal. E ele faz como se fossem capas de HQs. Então, cada episódio da temporada de RuPaul que tá rolando, por exemplo, ele lança logo depois do episódio, ele lança uma ilustração como se fosse uma capa de gibi. O gibi atualmente se chama Season 11, falando sobre o que aconteceu naquele episódio, sempre nesse estilo de comic books dos anos 60, Marvel, DC, etc. É bem legal, é bem interessante, as ilustrações são bem fodas, e se por acaso alguém ainda não conhece, vai lá, a gente deixa o link na descrição. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, no feed. Dá pra ouvir também no Spotify, no iTunes, no Mixcloud e no nosso site, thelibrariesopen.com.br. E você pode ouvir também a transmissão na Rádio Sense, às 8 da manhã, em sensecast.org. E se você quiser mandar um e-mail pra gente pra comemorar junto com a gente o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e LGBTfobia num geral, você pode mandar um e-mail pra contato@thelibrariesopen.com.br ou ir no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e deixar o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E nós os ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense, em sensecast.org, para comentar a semifinal da 11ª temporada de RuPaula e as drags correndo. Tá chegando o final, gente, finalmente. Glória a Deus. Uhul. Yay. Beijo. Beijo. Beijo.